25, confirme o trapper? 35489, autorização, QSO. Afirmativo, C489 está autorizado, conquista 200. Tá aqui. Direto, decola 10. Só tem um pedido. Saída Arbó, 1208 e 5025. Autorizado direto, guarda conquista no nível 200, 5025, transponder decolando a 10 na saída Arbó, 1208, controle 35489. Afirmativo, tá correto, tempo. Semerafa decolou 5-2, tem condições de curvar à esquerda e cruzar o campo na vertical da torre? Afirmo, senhor. Então tá bom, informe livrando o campo. Foi moral, de novembro. 285. Seu limite é o cruzamento do nível 080. Após o cruzamento 080, direto destino Alfa, tá montando. 285 à esquerda, senhor. Confirme. Esquerda 285, afirmativo. Ok, Alfa Tango. Torre Salvador, tá 3205.0.0, boa tarde. Torre Salvador, Papo Romeu, Índia November Alfa, lembrando, eixo da 10. Tente, Índia November Alfa, mantenha a proa norte, aguardando instruções, por gentileza. Proa norte, aguardando, Índia November Alfa. Torre, tá 3805, Papão. Tá 3805, ali mantém cabeceira 10 inicialmente. Ali mantém, tá 3805. 94 na escuta. Ei, aguarde para iniciar o push, por favor. Só mais 2 minutos. Gente, é 394 aguardando. Boa tarde, eu tenho 3283. Sim, Caracaju, nível de voo 190, só um minuto, copo, prepara a subida Puka. Puka 90, aguarde. Tem livre decolagem pistão 0, vento 140 graus com 11 nós, o altímetro marca no 020, informa o tráfego, um diário 150, setor norte, não interfere na sua decolagem, TAM 3805. Oceaneer 6254, ponto de espera está pronto. Boa tarde, Oceaneer 6254, inicialmente mantém um ponto de espera, por gentileza. Não, estou com o tráfego da companhia, que já vai iniciar o tráfego para avisar a retaguarda. A bola do tráfego a gente coordena. Só um minuto, 1394. Gente, que já está acionado aqui há algum tempo já, achou que já estava iniciando, tudo bem. Já, pô, vai voar direto conquista após cruzar o 140, o parceiro do 22 chega. Faz a bola, bater a proa, depois 140 voa conquista. 600 para o táxi, 160 a bordo, alterna Marcel, 2 horas e meia de autonomia. Sim, táxi aprovado, Índia em Alfa, teu ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 18.6, ajuste no 019, bom voo. 19, via Índia Alfa, Torre 18.6, seu retorno, 600. Na 394, após o tráfego companhia, no retaguarda, tá livre, chama o táxi. 10, 549, parte 3, autorizado, chame o táxi. Autorizado, posicionamento, 5 a 3, 1. Qual o seu nome, 3, 1, 5, autorização para Guarulhos? Qual horário do plano? Para o 5, agora. Sim, tem no meu sistema, correção, 63, 1, 5, sim, acabou de aparecer, só um minuto, para número 2, cópia, subida da EL. 360, já aprovado. Ok, obrigado. Do aeronave da Gol, que ele tem que guardar passado no 394 de campo. Ele está taxiando, está agora passando o portão 8 e já vai cruzar sua retaguarda. E devido à restrição da Alfa, todo o estado tem que cruzar via Índia. Tá, sim, é, está acionado aqui já, pronto, obrigado. Zero e única borda, confirmando, Quebec. Sete. Oxalé 6254, aguardando apenas a separação do tráfego da tanque, decolou à frente, mesma rota, mesma saída, porém um nível inferior, ok? 54. 7, 5022, 208, controle. Sim, confirmando, decola com curva pela esquerda, no perfil da Pucajama e após Jama, Aracaju. Jama, 110, curva esquerda, Pucajama e Aracaju. 3, 2, 2, 2. Pronto, estou postando. Ok, aguarde para iniciar. Tá. Para descida? 5626, desça para 3000 pés, altímetro 109. 3019, 3B. O Bravo Kilo diz que assim que autorizar tem condições de cruzar o campo no primeiro terço da pista 10? Colagem pista no 7, o vento 160 graus com 09 nós, o altímetro agora 10, 19, o Bravo Kiluiski. M3, 15, cópia. Prossiga. Guarulhos 360, rota conforme, bridge para o Zulu no meio, para o Zulu, decola no zero, curva direita. Perfil, Dael, Leida, poste, Leida, voa bridge, intercepta para o Zulu no meio. 5035, transponder, 5035, controle opera em 120.8. Alfa. Pode voa, executa Dael, Leida, bridge, a partir daí eu estou Zulu no meio. Só confirmando o transponder, é o 5035. 5035. Seja meu quando pronto, para o puxa sinal, portão 4. Para o táxi 35489, da Copel V de 51, 4 horas de autonomia, Fernando Montes. Sim, aguardo para iniciar o táxi, o trip. Para o táxi 1924, 138 PLB, 2 horas de 35, Salvador. Aprovado o táxi inicialmente até através do portão 5, voo 9924. Táxi através do 5, 9924. Tomar Quebec tem livre decolagem, pista no 7, o vento 150 graus com 11 nós. Bravo que Luiz que mantenha presente pro, aguardando transferência, por gentileza. Luiz, que é a torre. Mantenha presente, pro, por gentileza. Oxalé 6254, tem livre decolagem, pista no zero, vento 150 graus com 11 nós. O Charlie 150 já cruzou o campo, mantendo pro a norte, não interfere na sua decolagem. Oxalé 6254. Livre decolagem, 6254. Sete, cinco, zero, estimado de pouso, confirme. Temo. Tá avisado ali, LS, né? 6141. 6141, completo, LS. Isso aí, chamando torre, 18696. 18696, obrigado. Boa. Alfa Tango Tango, plano modificado ao zona 701. Prossiga a ascensão com referentes visuais ao 085. Já me escuta. Ok. Você escuta em ascensão ao 085, Alfa Tango Tango. Afirmativo, 5626 direto pelo. Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec, decolou, não se escuta. Vitor Mike Quebec. Prossiga no meu pé, escorrendo a Serra, reportando fora da barra. Pés da Serra, porta fora da barra, Vitor Mike Quebec. Oceaner 6254, decolado de Salvador 01, chama o controle em 120.8, bom voo. 1208-6254. Só corrigindo o transponder, é o 5563. 5563, obrigado. 95489. Já é embaixo travado? Tá baixo, travado, amigo. Quanto pro pouso? Livre pouso, pista 10, vento 150 graus com 11 nós. Oxenair 6141. Livre pouso, Oxenair 6141. Para sua informação, temos um tráfego no Charlie 150, setor norte do campo, não interfere na sua aproximação. Oxenair 6141. Veja o tráfego, Oxenair 6141. Estacionado 5563, saída da EL, autoriza para hoje da EL. E contato radar estabelecido agora, passando 3.000 pés, direto da EL, prossiga. Obrigado, 380 para hoje da EL, 6254. Falando 35626, possibilidade 5, gentileza, proa 21. Vetor radar sequenciamento, trip 5626, curva esquerda, proa 205, limitado pelo curso do localizador. Direita 205. Esquerda, curva esquerda, proa 205, 5626. Ok, mano, 205, esquerda 205, obrigado. 1-3-3-Gol, Congonha, 360, prepara Dael, só um minuto, cópia. Dael, 360, 94, por gentileza, manter o ponto de espera. Mantenha, 394. Oxenair 6141, no solo 03, direita, chama o solo 12.9. 12.9, já. O Bravo Chris tem como informar por gentileza a distância para o campo? 5.100, transfere o controle agora 120.8, bom voo. 108, bom número 00, informa o tráfego, um Charlie 150, na linha do litoral nordeste, 5 milhas afastado do campo, altitude de 1.000 pés. Não interfere mais na sua decolagem, te livra decolagem pista no zero, o vento 140 graus com 11 nós, bom número 00. Bono 394, após a rolagem do 737-800, 737 da companhia Captura da Varga, ali mantém cabeceira 10. Tem que fazer, manter após o braço da companhia, 394. Isso da companhia italiana é o 800? Afirma. Grato. Beda e após o Beda Brito, 023 da Fonte, 208, controle 233. Gente, portão 8, me contando para o posicional, gol no 333. Vai chamar. Meia para interceptar o curso do localizador, curva esquerda, proa 155, reporte estabilizado. Para interceptar o log 155, reportará estabilizado o tripé. Chama agora o controle 120, décima 8, bom voo. 208, 600. Centro do tráfego, mantém um ponto de espera por gentileza. Subam 370, saída da Apuca. Na Apuca subiram 600. Iniciando gol no 3, 4. 924, assim que autorizar, tem condições de agilizar para decolagem? Afirmo. Ali mantém cabeceira no 0, 924, agilizando manobras. Ali mantém no 0, agilizando no 924. Channel 6254, chame Centro Recife, 1251, alterna 13325. 251, 3325, obrigado, bom trabalho. Já dá pra puxar ainda mais um pouco mais atrás, então, 3283? Agora ele já faltou, mas dá pra ele passar assim. Mas ele tá tendo medo pra desfixar pra ver, viu? 2 mil pés autorizado, ILS X-Ray, reporte localizador, azul 4196. Estabilizado no ILS, ATP 5626. Guiado, passando marcador externo completa, chama torre, 18, decimal veia, ATP 5626. 18,6, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, gol 394 de coluna da Elf. 394, contato radar na decolagem, suba para o nível 360. 360, ou 394. Minha dúzia, portão, 6141. Torre Salvador, muito boa tarde, o TRIP 5626, baixar travado a 10. Afirmativo 5626, visual com belíssima TR da Treito, altímetro 1099, o vento 150 graus com 11 nós, livre pouso, pistão no zero. Livre pouso, belíssimo TRIP 5626. Só copiei 3 horas, você repetiu POB e alternado? Vamos lá, 107 a bordo, 3 horas em Recife. Ah, melhor terra do mundo, alterna. Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, 18.6, ponto de espera quanto lá com a torre, 1019 ajuste, bom voo. Copiado, 1019 agora, Índia e Alfa, ponto de espera, torre, 3283, obrigado, bom dia. 2 para trás, 9, 24 na saída Puca. X4, contato radar na decolagem, suba ao 350, saída Puca. 350, Puca, 1924. Estabilizado nele, está 10, o azul 4196. Completa ele, essa que foi chamado de torre 1836. 4196. Salvador, muito boa tarde, azul 4196, 2 milhas para o externo. Trip 5626 no solo 10, direita, chama o solo 1219. Direita, 219, obrigado. O azul 4116 continua a aproximação, aguardando pista livre, ATR da Trip já na cabeceira 10 para iniciar a decolagem. 4116. Trip 5489, o vento 1160 graus com 10 nós. O altímetro agora 10019, tem livre decolagem em pista 10. Afirmativo TAM 3283, visual com embreda azul na final do 10. Afirmativo TAM 3283. Fazer passagem do tráfego, então a linha mantém cabeceira 10, TAM 3286. Autorizado, alinhado, mantém a posse. Passagem do tráfego, TAM 3286. O azul 41 no meio, apenas confirmando já embaixado e travado. Baixou e travou, é sempre bom, 41. Tráfego avistado, vento 150 graus com 109, sem livre pulso na pista 10, 41, 16 da Azul Airlines. Gente, livre pulso, 419. O trip 5489 aos 12 decola de Salvador, chama agora o controle no 20.8, bom voo, até a volta. 1208, até daqui a pouco. Dois, fora do plano. Eu vou chegar com essa, ok? O senhor tem um dos 16 e 20, o seu plano. Ok, vou checar. É só um minuto, bora pra dois. Isso é pra mais que decolado de Serra em Jaco Índia, prosseguindo para ingressar na proa da rotatória. Acionado 2000, 500 da GL. Código 0133, o Lima para mais. 0133, 04 a bordo, com 2 horas e meia de autonomia. O Lima passa mais. Confiado, Mike. Na Arbor. Gente do Índia November Alpha, fazendo evoluções também. Mantendo 1.000 pés, 2 milhas da aeronave. Decolando 1-0, rota conforme o plano, Elefa, DCT Sierra Eco Lima Papá Uniforme, DCT Apino, conforme o plano. Decola 1-0, curva direita, no perfil da Arbor, subida Arbor, Elefa e após seguindo conforme o plano. 5561, 5561 no código transponder, controle Salvador, PR 120.8. 685, alterna 2545. 2545, boa. O Golo 924, controle. Escuta, 924. Presente, prossiga direto Maceió. Direto Maceió, 924. Pan 3283 tem livre decolagem, pistão 10, vento 160 graus com 11 nós. O altímetro agora marca 10, 19, Pan 3283. Autoridade decolagem 10, 19, Pan 3283. Avianca no pushback. Gente, vai reportar antes da Juliette, o 4196, grato. O Mike é um Robson 44, confirme. É o Robson 44, Lima Papa Mike. Entendi. O Alfa Tango Tango, prossiga com referências visuais no 085, chamando agora o Centro Recife em 12685 e caso negativo, para descida em 1254, o Alfa Tango Tango. 285, 254, Alfa Tango Tango. Controle, Lima Papa Mike, se possível, linha do litoral. Obrigado, bom dia, Montreal. O azul após Juliette ingressa portão 3. Após, confirmada para ingressar na Juliette portão 3? Afirmativo, azul 4196, Juliette portão 3. Juliette portão 3, 4196. Proa também não tem problema não, mantendo aqui os pés e não interfere no setor de decolagem nem o voo mais. Afirmativo, mantendo essa proa ali do litoral sem interferir na decolagem, Lima Papa mais. Controle, TAM 382, 83, vamos começar de novo. 3283, estamos na PUCA, já muito. 3283, boa, contato, radar de decolagem, suba 190, 3283. 190, TAM 3283, obrigado. 1924, chama agora o centro Recife, 2685, alterna 12545. 2685, 1945, 1924, até já. É. Pés, mantendo-se afastado, o Bravo Kilo Luiz para não interferir no eixo da no setor de decolagem, está livre, atenção, 2500 pés. Genera 6315 ali, mantém cabeceira 10, corrigindo, autorizada a linha de decolar, pista 10, vento 150 graus com 10 nós, altímetro 10019. Estimativo, para sua informação, temos um helicóptero, um Robson 44, na altitude de 500 pés. Setor do campo nordeste, nordeste do campo, não interfere, está quase 5 milhas fora já. Guará 42, a intenção é decolar a partir da intenção hotel ou vai até a cabeceira? Ok, então aprovado o táxi até o ponto de espera da Taxi Hotel. No ponto de espera da Taxi Hotel vai chamar a torre 198.6 para ingressar na ficha de decolagem. O ajuste 1099. Podia só repetir, só confirmar o POB? Mike, informo que nas próximas 5 milhas adiante, teremos duas aeronaves no setor fazendo evoluções sobre a regra de voos, uma 1.000 e a outra 2.500. O Lima, por favor, Mike. Gente, está sem essa informação, poderia confirmar o tipo de aeronave do Lima, por favor, Mike? Temos um Charlie 150, na verdade dois Charlie 150. Gente, 250, o Lima, por favor, Mike. Era 6315, decolado de Salvador, os 21, chama agora o controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho, 6315. Controle Salvador, boa tarde, do Xanel 6315.